Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2015. Destaques de hoje. A CIR é reconduzido à liderança do PDT no Senado. Petrobras confirma renúncia de Graça Foster e diretores da estatal. Apesar de elogios, petistas defendem saída de Graça Foster da Petrobras. Defesa de Cerveró pede autorização para tratamento contra depressão. Ataque a campo de petróleo na Líbia mata 13, sendo 5 estrangeiros. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Instabilidades associadas a uma baixa pressão ao largo de São Paulo fecham o tempo no litoral e leste paulistas, provocando temporais ao longo do dia. Demais áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul e oeste de Minas Gerais, chove a qualquer hora. Demais áreas com chuva à tarde. Região Norte. Tempo seco no norte do Amazonas e do Pará. Em Roraima e no centro-oeste do Amapá, muitas nuvens e chuva a qualquer hora no Tocantins. No norte de Rondônia, no sul do Amazonas, no centro-leste do Pará. Nas demais áreas, a previsão é de sol de manhã e chuva a partir do final da tarde. Região Nordeste. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia no oeste da Bahia, no centro-sul do Maranhão e do Piauí. Chuva rápida ao amanhecer no litoral. Sol e pancadas isoladas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Sul. Tempo firme e seco no oeste e sul do Rio Grande do Sul. Sol entre nuvens e chuva a qualquer hora do dia no centro-oeste do Paraná e de Santa Catarina. Sol e pancadas rápidas de chuva entre o final da tarde e o início da noite nas demais áreas do sul. E agora as previsões para a região centro-oeste. Instabilidades atuam sobre todo o centro-oeste. No oeste de Mato Grosso, o sol brilha forte ao amanhecer e ocorrem pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. As demais áreas têm sol, muita nebulosidade e chuva a qualquer hora do dia. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A Petrobras confirmou na manhã desta quarta-feira a renúncia da presidente Maria das Graças Foster e de 5 diretores da estatal. A saída da diretoria ocorre em meio a uma grave crise na empresa, provocada por um esquema de corrupção desbaratado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Os novos executivos da companhia serão eleitos na próxima reunião do Conselho de Administração, marcada para esta sexta-feira. Com a confirmação da renúncia de Foster, as ações da Petrobras dispararam nesta manhã de quarta-feira. A situação à frente da estatal foi se deteriorando ao longo dos últimos meses com o desenrolar da Operação Lava Jato e tornou-se insustentável após a divulgação do balanço da empresa na semana passada. Na tarde de ontem, Graça foi fotografada no aeroporto de Brasília, mas não deu declarações à imprensa. CPI quer investigar pesquisas eleitorais. Direto da Rádio Câmara, Carla Alessandra tem os detalhes. O primeiro pedido para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito dessa legislatura tem por objetivo investigar as pesquisas eleitorais. A iniciativa foi do deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ele explicou que o objetivo da CPI não é criminalizar ninguém, mas verificar até que ponto as pesquisas influenciam o eleitor. O objetivo da investigação é avaliar a divulgação das pesquisas e o seu reflexo no resultado das eleições. Nós queremos saber se o eleitor se influencia ou não pela pesquisa que é divulgada à véspera da eleição, para que aí possamos prosperar na regulação desse assunto. Se o eleitor não se influencia, não há problema nenhum, né? Deixa-se como está. Se o eleitor se influencia, bom, aí para de tratar de liberdade da informação, liberdade de conteúdo jornalístico e passa-se a ser um elemento que interfere no processo eleitoral. Então é isso que eu quero saber, eu não sei. O pedido foi protocolado na segunda-feira e conta com a assinatura de 171 deputados. A partir de agora, a CPI só pode ser esvaziada se 86 deputados retirarem seu apoio em bloco. A instalação da CPI depende agora de análise do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Aprovado o ato de criação, cabe aos líderes partidários indicarem seus integrantes na comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Líder do PT diz que legenda vai manter protagonismo na Câmara. Reportagem de Noelle Nobre. O novo líder do PT, deputado Cibá Machado do Acre, disse nesta quarta-feira que o partido manterá seu protagonismo na Câmara, mesmo sem ocupar nenhum cargo na atual mesa diretora. A nossa bancada tem que se colocar como aquela que tem capacidade de mediar, de negociar, sem perder a prerrogativa também de ser protagonista em algum momento. Segundo Cibá, o PT sabe de suas responsabilidades e vai procurar ouvir as demandas do governo, da própria legenda e também da sociedade. O deputado criticou a atuação do novo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que busca agilizar a análise de alguns temas, como a reforma política. Temos um presidente na casa que eu considero que botou uma peça de chumbo na sola do sapato, querendo acelerar ao máximo dentro daquilo que ele entende por ser o melhor. A admissibilidade da proposta de reforma política foi aprovada na terça-feira pelo plenário da Câmara. O PT é contrário ao texto em razão de ele manter o financiamento privado de campanha. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. A renúncia da presidente da Petrobras, Graça Foster, e de 5 diretores da Petrolífera Brasileira foi publicada ontem na capa das edições online dos principais jornais internacionais. A renúncia foi anunciada pela empresa estatal brasileira em comunicado aos investidores na manhã desta quarta-feira. O New York Times informou que a renúncia aconteceu após meses de especulações nos meios político e empresarial sobre a saída de graça, geradas depois da divulgação do esquema de corrupção dentro da Petrobras. A petrolífera perdeu bilhões em valor de mercado no ano passado com notícias sobre a extensão do esquema de corrupção. Promotores dizem que pelo menos 800 milhões de dólares em propinas foram pagos por empresas de construção e engenharia em troca de contratos superfaturados em bilhões de reais, causando um rombo nas contas do país Brasil, disse o jornal New York Times. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, definitivamente o brejo chegou até a vaca. Ou seja, sem qualquer referência a pessoas, Graça Foster e mais 5 diretores saíram da direção da Petrobras. Não é surpresa, pois era de fácil constatação que ela não teria mais condições de continuar na presidência da empresa. Acho até que demorou demais, mas enfim, só a teimosia da presidente Dilma pode explicar este fato. Em menos de uma semana, a presidente da República sofre 2 derrotas acachapantes, semelhantes aos 7 para a Alemanha. Depois de apostar erroneamente na possibilidade de derrotar Eduardo Cunha nas eleições para a presidência da Câmara, teve que, de maneira inexorável, demitir a sua amiga Graça Foster. Era insustentável sua permanência, conforme anunciei ontem. Impressiona a passividade como este fato foi recebido e está sendo absorvido. Trata-se da maior estatal brasileira. Coloca em risco todo o processo econômico do país e ninguém é responsabilizado diretamente. Alguém por acaso imagina que a saída desta trupe vai resolver o problema? Não vai. Pode até ser um começo. Acontece que a empresa foi utilizada para enriquecer muitos que roubaram somas exorbitantes. Muito deste dinheiro foi para o partido da presidente da República. Uma parte para o PMDB, principal aliado, e outra para o PP. Uma máfia que certamente não era comandada por peixe miúdo. Isto deverá ser apurado. Não é por outra razão que está havendo a delação premiada, melhor estratégia já adotada na história da justiça brasileira. Não fosse isso, pouco ou quase nada teria acontecido. Imaginar altos executivos na cadeia era algo impensável. Mas quando gente de dentro do esquema entrega o serviço, a coisa muda. Como mudou, mas ainda não o suficiente. Esta desgraceira toda precisa acabar. E a presidente Dilma, mais uma vez, tem, apesar de tudo, uma rara oportunidade de fazer o certo. Primeiro, nomear a presidência e os diretores da Petrobras sem entregar aos aliados políticos, demitindo inclusive alguns remanescentes que lá estão e certamente contribuíram de alguma forma para a derrocada da empresa. Meus caros ouvintes e leitores, não é uma tarefa fácil, principalmente diante do quadro geral do país. Num sistema de governo de coalizão, onde é preciso entregar para receber, não vejo no Congresso, nos partidos e muito menos no governo, consciência suficiente para a renúncia ao lucro e à patifaria, condição necessária para tirar o Brasil do atoleiro. Infelizmente. Direto de Brasília, José Voitschumas. Faremos mais um rápido intervalo. Dentro de instantes, os destaques internacionais do Jornal Brasil Notícias. Está de volta com absoluto sucesso o óleo de avestruz que o mundo inteiro está admirando. agora com novo nome, óleo de avestruz Sopremo. O alimento natural que vai ajudar você a ter muito mais saúde. Os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados neste produto, podem melhorar demais a sua vida. Intestino preso, colesterol alto, triglicerídeos elevados, feridas, hemorroidas, queimaduras, psoríase, dores pelo corpo, derrame, cicatriza feridas em diabéticos e muitos outros benefícios. Óleo de avestruz Sopremo, o alimento rico em ômegas que ajuda a recuperar sua saúde. Adquira os nossos produtos acessando nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através do nosso representante em sua cidade. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Um ex-sacerdote belga de 67 anos foi condenado no Canadá a 19 anos de prisão por agressões sexuais contra pelo menos 8 crianças da comunidade Inuit, segundo a sentença proferida nesta quarta-feira. Trata-se de Eric Dejaíger, que já tinha sido considerado culpado em outro julgamento, concluído em setembro passado. Levando em conta o período em que já esteve preso, ele ainda deve cumprir 11 anos de prisão, destacou a justiça canadense ao anunciar a sentença. Dejaíger admitiu sua culpa em 8 das acusações, de um total de 80 casos denunciados. O ex-missionário chegou ao Grande Norte canadense nos anos 70. A maior parte dos crimes foi cometida na aldeia Igloilik, situada em uma ilha a mais de 1.000 quilômetros de Iqaluit, capital do território Inuit de Nunavut, destacou o Serviço de Procedimentos Penais do Canadá. Em 1990, em um processo anterior, Dejaíger foi condenado a 5 anos de prisão por violentar 8 menores. Uma vez liberado e após as denúncias de outras 20 vítimas, ele fugiu do país para a Bélgica, de onde foi expulso 15 anos depois por residência ilegal. Oito guardas líbios, 3 filipinos e 2 ganeses morreram em um ataque realizado por um grupo de homens não identificados contra um campo de petróleo no centro da Líbia, indicou a AFP, um comandante dos guardas das instalações. 8 líbios, 3 filipinos e 2 ganeses morreram no ataque. Eles foram degolados, menos um líbio, que foi morto a tiros, declarou o oficial Akin Mazabi. Pouco antes, a Companhia Nacional de Petróleo anunciou que um grupo armado tinha atacado este campo, administrado por um consórcio chefiado pela NOC e no qual participa o grupo francês Total. A NOC não pôde informar, no entanto, se houve vítimas e afirmou depois ter perdido todo o contato com o campo após a evacuação do pessoal. Os Emirados Árabes Unidos se retiraram da campanha aérea de combate ao grupo jihadista Estado Islâmico, após a captura de um piloto jordaniano que acabou sendo executado pelos extremistas, afirmou nesta quarta-feira uma autoridade americana, confirmando uma informação publicada no The New York Times. Posso confirmar que os Emirados Árabes Unidos suspenderam os ataques aéreos logo após a queda do caça do piloto jordaniano, disse o funcionário à AFP, pedindo para ter sua identidade preservada. O piloto, de 26 anos, foi feito refém em dezembro, e o Estado Islâmico divulgou nesta terça-feira um vídeo que o mostra sendo queimado vivo em uma jaula. O exército do Paquistão anunciou nesta quarta-feira a morte de 25 insurgentes em ataques aéreos nas regiões tribais próximas à fronteira afegã, em meio a uma grande ofensiva contra os talibãs e outros rebeldes. Pelo menos 25 terroristas morreram e 7 esconderijos foram destruídos, afirmou o exército em um comunicado, acrescentando que os ataques aconteceram no Waziristão do Sul e Tirá, na região de Khyber. Essa área está proibida para circulação da imprensa, o que dificulta a verificação do número de mortos e da identidade das vítimas. O exército multiplicou os ataques aéreos, desde o atentado em dezembro passado contra uma escola dirigida pelos militares em Peshawar, no noroeste do Paquistão. Pelo menos 150 pessoas morreram, crianças em sua maioria, nesse episódio. Há anos, as zonas tribais semi-autônomas perto das fronteiras afegã funcionam como abrigo para os rebeldes islâmicos, entre eles membros da Al-Qaeda e dos talibãs do Paquistão. Jornal Brasil Notícias. Continue ligado. Dentro de instantes, estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Dorce Foi. Com ele, a dor vai embora. Dorce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Dorce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Renan diz que mudanças no Código do Consumidor serão prioridade. Direto dos estúdios da Rádio Senado para o Jornal Brasil Notícias, Ana Beatriz Santos. A aprovação do novo Código de Defesa do Consumidor será uma das prioridades do Congresso neste ano. A declaração foi feita pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, na abertura dos trabalhos legislativos na última segunda-feira. Renan Calheiros prometeu ainda concluir a votação do Código Penal, da Lei de Execução Penal e da Lei de Licitações. Também defendeu a regulamentação do chamado orçamento impositivo, que obriga o governo federal a pagar as emendas parlamentares ao orçamento. Para Renan Calheiros, é essencial que os parlamentares trabalhem para aprovar medidas que melhorem a vida dos cidadãos. O sentimento é o da esperança e a determinação mais firme é a de realizar um novo período de trabalho que intensifique as reflexões sobre o nosso país, aprimore as nossas decisões legislativas e traga melhorias para a vida nacional. A reformulação do Código de Defesa do Consumidor foi elaborada por um grupo de juristas e revisada por uma comissão especial composta pelos senadores. O relator da proposta foi o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. As mudanças propostas visam adequar a legislação às novas relações de consumo, como a compra pela internet, a expansão do crédito e a publicidade abusiva voltada para públicos específicos, como as crianças. Entre as inovações do novo Código, destaca Destaca-se ainda o aumento da autonomia dos serviços de proteção ao consumidor, os PROCONs. O Código de Defesa do Consumidor aguarda a votação no plenário do Senado desde 2014. Da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos. O executivo da Toyocetal, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, entregou à Polícia Federal documentos que, segundo ele, comprovam que pagou propinas sob a forma de doações eleitorais oficiais para o Partido dos Trabalhadores. Ele disse que o ex-diretor de engenharia da Petrobras, Renato Duque, ordenou que os valores fossem pagos em troca dos contratos que a construtora obteve com a estatal. Ontem, a presidente Dilma Rousseff se reuniu com a comandante da Petrobras, Graça Foster, para discutir mudanças na direção da empresa. Entre as causas da demissão está a controvérsia sobre a divulgação das perdas da Petrobras com as denúncias de corrupção. Em Curitiba, o executivo Mendonça relacionou 34 páginas de recibo do PT e transferências bancárias com 29 doações eleitorais ao partido entre 2008 e 2012. Ao todo, elas somam 4,26 milhões, sendo quase 80% em 2010 e 2011, após as eleições em que Dilma Rousseff foi eleita presidente pela primeira vez. Os pagamentos foram feitos por meio de 3 empresas ligadas à empreiteira e ao próprio executivo. A maioria dos comprovantes se refere a financiamento para o Diretório Nacional do PT. Porém, em 8 de março de 2012, nesses meses antes das eleições municipais, o Diretório Municipal de São Paulo recebeu R$ 250 mil da Cetal Óleo e Gás. Naquele ano, o prefeito Fernando Haddad conseguiu se eleger na maior cidade do país. Em 23 de outubro de 2008, dias após o primeiro turno das eleições municipais, foi feita uma doação de R$ 100 mil do caixa da empresa Cetec, do grupo da Cetal. O destino foi o Diretório Petista da Bahia. Naquele ano, o candidato a prefeito da capital do PT era o senador Walter Pinheiro, que chegou ao Senado no segundo turno, mas não venceu a disputa. Em 12 de dezembro de 2011, meses antes das disputas municipais, o Diretório Municipal de Porto Alegre recebeu de propina R$ 250 mil da SOG. Nas eleições seguintes, o candidato dos petistas foi Adão Vilaverde, que não se elegeu. Novo Código Penal deve ter prioridade em 2015. Direto da Rádio Senado, Nara Ferreira. No total, foram sugeridas 76 emendas ao projeto, relatado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça no biênio passado, Vital do Rego, que deixou o Senado para ser ministro do Tribunal de Contas da União. O projeto do novo Código Penal prevê a criminalização do Caixa 2 e do enriquecimento ilícito, cria um título específico para crimes contra o Estado Democrático de Direito e um novo tipo penal, depositário infiel de embrião humano. Também permite que empresas respondam criminalmente por atos de seus diretores. Vital acatou 5 emendas integralmente, entre elas a que determina que o trabalho escravo seja caracterizado com critérios objetivos para garantir segurança jurídica. Ele rejeitou as sugestões que acabavam com a prescrição da pena para homicídio após recebimento da denúncia, a que descriminalizava o uso de drogas e a que retirava a previsão de crimes de terrorismo. Também ficou de fora do texto, que será discutido pelos senadores, a proposta de criminalizar a homofobia, assunto que deverá voltar para a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Na votação do relatório de Vital do Rego, em dezembro passado, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, destacou a necessidade de aprofundar o debate sobre o Código Penal. Não há nenhuma condição de nós deliberarmos sobre temas como esses que impactam o dia a dia da sociedade brasileira, das famílias brasileiras, sem que a gente faça o aprofundamento do debate aqui na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto é resultado do trabalho inicial de uma comissão de juristas criada pelo então presidente do Senado, José Sarney. Depois de passar pela CCJ, o texto deverá seguir para a votação no plenário do Senado antes de ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Nara Ferreira. A CIR é reconduzido à liderança do PDT no Senado. Direto de Rondônia, Edilson Peroni tem os detalhes. O senador rondoniense Assir Gurgax, empossado no último domingo, foi reconduzido à liderança do PDT no Senado Federal. Ele fica na função por mais 2 anos. Assir reafirmou o compromisso de manter a luta pelas bandeiras partidárias e respeitar a independência dos senadores. A bancada do PDT está maior e mais fortalecida nesta legislatura do Senado Federal. Comemora Assir. É função primordial de um líder unificar o discurso partidário ou do bloco. Suas atribuições, entretanto, vão muito além, envolvendo a articulação política e diversos aspectos do trabalho legislativo. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni, para o Jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.